Ela me mama, yeah. MDMA na bolsa dela, não engana. Bag tá lotada e o destino é pra Bahama, yeah. Peça tá no pente pra mostrar quem é que manda, yeah. É que penso muito agora só no alvo, yeah. Dinheiro na conta, esse é meu alvo, yeah. Nós tamo na pista pilotando a FAO, malote na mão e na outra FAO. Nego é estiloso, nego perigoso. Vou ficar nervoso se mexer com outro. Bitch, eu não sou bobo, já tá tudo pronto. Vou botar um bodo pra ficar mais louco. Abre a boca, fecha os olhos, vou botar um zens. Cê tá louco e eu tô louco, então tá tudo bem. Essa bala deixa lento, então eu chavo way. Shawty quer ficar com cara que te coma bem. Dançando gostoso, senti na língua um gosto amargo. Igual nosso coração de bandido, amor pra ela é chupar no Camaro. Toma MD, vamos fuder, tá com a recaide, pode pedir tudo. Só que depois de 3 dias te vendo, já chega uma hora, não dá, eu já mudo. Vem com a sua louca safada, posso jogar na sua cara. Adorei seu 12 mola, combina com a cor da bala. Talvez me esforce, faça um negócio. Lembra do doce que eu peguei do Japa? Era pra nós ficar louco no show, transar no camarim e depois na sua casa. Suas amigas me amam, louca pra tá na minha cama. Fala que eu sou um safado, safado é ela que gama. Olho pro céu, vejo tudo caindo. Ai que saudade que eu já tava disso. Senta bem lento, eu tô louco de tudo. Gime gostoso, mas gime baixinho. Baby, só se droga. Tenho tudo na sacola. Yeah, watch out.